porquê que as coisas têm que acontecer. Mas quem sou eu para querer? Quando você partiu, fiquei só. Olhava para as nuvens e pedia asas a Deus para te encontrar, voar até você e dizer que não queria te perder. Minha vontade era te beijar e, como antes, te amar. Lembrar das coisas boas que junto fizemos. As lembranças ruins temos que esquecer. Você partiu deixando meu coração partido. Fico pensando que é um sonho e não me abandonou. Às vezes me conformo, pois a sua perda não teve escolha. Se Deus te levou é porque você tem uma alma boa. Mas tenho certeza que das minhas lembranças você não sairá. Enquanto meu coração bater, você nunca irá morrer. Meu amor, nada pode fazer. Minha vida tive que continuar, mas tenho certeza que nunca terá ninguém igual a você. Vou amar você até o fim. Nunca irei te deixar. Até que um dia o destino resolva a minha vida levar. Vou amar você até o fim. Nunca irei te deixar. Até que um dia o destino resolva a minha vida levar. Vou amar você até o fim. Nunca irei te deixar. Até que um dia o destino resolva a minha vida levar. Na, na, na. Ô, Cláudia. Na, na, na, na, na, na, na. Ô, Cláudia. Em minha vida, doces saudades, lembranças. Sinto tanto em escrever você em minhas músicas. Seria um prazer se estivesse aqui me ajudando a escrever e viver. Tudo bem se tem que ser assim. Sempre fico procurando alguém para te substituir. Igual a você não há. Nunca hei de encontrar. Está escrito nas estrelas que você passou e me mostrou que depois que perder não adianta valorizar. Sempre vou pensar em você, Larissa, a nossa filha. Nunca parou de te chamar, nós dois. Sempre iremos te amar. Vou amar você até o fim. Nunca irei te deixar. O destino resolva a minha vida levar. Vou amar você até o fim. Nunca irei te deixar. Até que um dia o destino resolva a minha vida levar. Na, na, na. Ô, Cláudia. Na, na, na, na, na, na. Oh, Cláudia.